Tudo vai pulverizar como uma bactéria. Eu lembrei, eu esqueci, eu cansei de ser plateia. Terminei com teu show, acabei com a palhaçada. Angustiado, desolado, e você batia palma com fé. Só fez milagre, conquistou o doidão com amor e carinho, afeto e dedicação. Colava na firma, desfila a periferia. Louca bandida, maravilha, Deus do céu, você é lindo. Olhar sincero pro prefeito, maravilhoso, cabelo na bunda. Muito gata, top de linha, sanidade, que loucura. Mó censura, seminu de lingerie, me deixa mil. Peladinha, peguei fogo, cê não viu, calor subiu. Tô ruim, ansioso, quero pegar, te dar prazer. Me ame como te amei, que nós vamos entender. Te desejo loucamente, porra, eu fiquei carente. Mas moscou, vacilou, agora segui em frente. Então deixa eu pensar, vai, deixa eu relembrar os momentos bons e as lembranças boas. Deixa a tristeza evaporar, pulverizar. Eu quero é zoar e flutuar na atmosfera. Então deixa eu pensar, vai, deixa eu relembrar os momentos bons e as lembranças boas. Deixa a tristeza evaporar, pulverizar. Eu quero é zoar e flutuar na atmosfera. Tudo não passa de lembrança que só desmoronou. O meu mundo se tornou num amor regado a dor, decepção, ilusão que gelou o coração, que transborda de desgosto e que tudo foi em vão. Penso nas noites estreladas, abraçado na calça, você deitava no meu ombro enquanto eu te beijava. Nós curtia os invernos abafado até o pescoço. Nós dormia agarradinho, se amava um ao outro. Tenebroso, cabuloso, nosso os corpos coladinho, fogaréu. Deixa quieto, mó tesão e gemendo, a mordida na orelha, o sussurro no pescoço, atiçava, endoidava. Amoroso, prazeroso, foi cruel. Eu te temido, eu perder você, destruiu o meu ser, mesmo sem merecer. Não quero ser o fodão por comer várias gostosas. Quero amar, ser amado pela dona que me arrasa, fazer ela me amar pelo que sou, como sou, me dedicar completamente. E é assim eu vou. O passado virou pó que o vento levou embora. Que existiu, virou nada, já passou. É vida nova, a gata mexer comigo foi mil graus, meu astral. Fica junto, as fita louca, curte rap nacional. Salo som no Opala, altos R pela cidade. Beijo, abraço, amor louco, sacanagem, liberdade. Então deixa eu pensar, vai, deixa eu relembrar os momentos bons e as lembranças boas. Deixa a tristeza evaporar, pulverizar. Eu quero é zoar e flutuar na atmosfera. Então deixa eu pensar, vai, deixa eu relembrar os momentos bons e as lembranças boas. Deixa a tristeza evaporar, pulverizar. Eu quero é zoar e flutuar na atmosfera. Então deixa eu pensar, vai, deixa eu relembrar os momentos bons e as lembranças boas. Deixa a tristeza evaporar, pulverizar. Eu quero é zoar e flutuar na atmosfera. Então deixa eu pensar, vai, deixa eu relembrar os momentos bons e as lembranças boas. Deixa a tristeza evaporar, pulverizar. Eu quero é zoar e flutuar na atmosfera.